fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia lhe ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. E então eu descobri, amo você. Eu te amo e te quero.